Toca a sofrência agora, meu DJ Mauro. Bota essa galera pra dançar. Deixa eu começar com essa aqui, então. E você? E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Quero ver você puxar a gata pro salão, periquitine pro salão e dançar só na banha. Essa aqui é do comecinho, quero ver, quero ver. Bora, Paulinho! Alô, Bruninho! E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar nem a metade do que eu sinto aqui. Tenta somar. Amigo Gelico, ali o tatu. Os irmãos inseparáveis. Pouco resultado. Sra. Manossa. É agora que vocês estão em sociedade, ninguém segura mais, né? Tamo junto, tamo junto. E agora dá. E a nossa amiga Delba da Casa de Frango DM. Um abraço, obrigado, Delba. Desde lá do São Francisco, lá Delba. Um abraço. DJ Mauro. Me diz se falta alguma coisa pra você. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os... Um abraço branco, a Sabrina e também. E ver que cada... Até o lado do Itabocal, toda a galera. Você, depois de tudo, vamos lá, vamos lá. Sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz de São Paulo acender. Da 007. Tenta somar. Meu parceiro Briga também está com a gente. Obrigado a você que eu dou lugarinho. E dia 2 e 3 de setembro, ainda o encontro das carretinas. A Regina Gadelsaldi, Atrevido e Ali B, o Toca Tudo da galera da comunidade Canari, Bar do Alex, município de São Domingos do Caminho. E a Rita que realmente vem arrebentando aí na região. E Sune, parabéns, um som maravilhoso, viu, safadão? Falta alguma coisa. É verdade. Tô te falando. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra o nosso terreirão só do centro, que a galera gosta. Na janela pra ver. Bora, Geligo. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. DJ Manda 007. DJ Mauro. Arrebia. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. Rapinel. E diz que o bom da minha mudura, desgraçado. Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio pra... Pega o sobredito bem hoje, né, Pinel? Beijar umas quatro ou cinco roupas. Uma carreira solo hoje. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. E aí? Aí lembrou de mim, não teve jeito. E você? Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. E eu? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você... Se manda força, abraço, nosso segurança do Pedro e Chico dos Sagrados. Eu... Aproveita a sua banda e gostei da nossa festa. Um abraço pra você comemorando a vitória, a derrota do Corinthians, não é isso, mané? Banda 007. E você e eu. É verdade. E aí, safadão? Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua... Já começou assim, né, safadão? E diz que o bom da vida é ser solteiro. E diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Meu parceiro Miguel, lá da Vanessa Verança aqui com a gente, lá em São Domingos, no Caminho. A boca certa. Obrigado, meu parceiro Miguel. Magelada. saber se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. A mão no copo, o cotovelo no balcão. Pedi assim a... Meu Zentônio, vou ficar te devendo mais essa, viu, moleque? Até tentei, não consegui me ser. Vou tocar uma legal aqui. Me deu vontade. Tamo junto. Ela tá, cada foto que eu olho. Amigo Zentônio, dose que eu sou fã número um do Marquinhos Saudade. Segue o agente Sônia Morel. É parceiro esse moleque. E a vida parou. Sempre. Vi que ela andou, e aí eu vou bebendo. E o seu João enlouquecendo. Ai, que saudade! Ai, que saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor. Bora, Bruninho! Bruninho da DK Gesso. Esse tem moral. A mão no... Chega pra cá, Bruninho. No balcão, pedi a senha do wi-fi pra seu João. Até tentei, não consegui. Mas cadê o Paulinho? Paulinho sem comentários. Saber como ela tá. Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo. Eu dou um gole e choro. Minha vida parou. Vi que a dela andou. Aí eu vou bebendo. E o seu João enlouquecendo. Ai, que saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do wi-fi, senão eu vou morrer. Ai, que saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor. DJ Mauro, projeto. É tão difícil encontrar alguém. Bora, Bidola! Tudo ao vivo, já viu, menor? Faça esquecer. Tudo ao vivo, passo pra você recordar amanhã. Tava aqui em Sonsão, pancadão. Peça para te escrever. Você brinca com nosso amor. Aí você! Brinca com nosso amor. Eu sei que o sonho ainda não acabou. Eu só lembro do Toninho, né, moleque? Tem muitas... Tá saindo, essa aqui tá ao vivaço. Queria dizer... Agora deu saldo, hoje aqui no terreiro do Armando. E se... Eu sou o Zango LB. A gente vai começando pra galera. Sua manda por aqui hoje. DJ Mauro. Você vai ter que mudar. Carretinha HD São. Carretinha ALB. Eu fico igual um caçador. Chiquinha. De sonhos procurando. Vejo uma série de domingo. O nosso amigo Sarno se irrita, o velho, toda a galera. Aí eu lembro. Bora de nessa moral. Dois. E eu. Aí eu lembro de você. Eu fico igual um cansador de sonhos, procurando o seu rosto, amor. Em cada sono, vejo uma série de domingo. Na TV, aí eu lembro de nós dois. Aí eu lembro de você. Ela está de volta. Banda New Project, uma realidade virtual pra você. Eu fico igual um caçador de sonhos. Procurando o seu rosto, amor. Bora, Zinho, Tuno. Hoje eu acordei e me veio a falta de você. Pra você, meu brother, essa aqui com todo carinho. Saudade de você. Deixa eu ver naquela, mas essa aqui tá quentíssima. Só pra dizer, bom dia. Só pra recordar aí, meu padrão. Te amo, meu bebê. Thank you. demais te fiz do teu jeito. Te amei, te mostrei que o meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei. Te amei, te mostrei que o meu amor foi o mais profundo. E meu brother, chorei. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembra hoje, ligo. Me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava. O nosso amigo Afonso, só pra dizer. O lado São Francisco está aqui com a gente. Obrigado a você, Afonso, pelo carinho, sem dúvida. O lado Bar da Sofrência. Um abraço, obrigado, Afonso, valeu. E o nosso amigo José Neto, dos Mercenários lá do Araíba. Tá tudo, galera! Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, te fiz do teu jeito. LB. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você. Pabreço, sentando em você, meu brother. Lembrei que me acordava de manhã só pra... É o aquecimento pra graça, se ligar de voltando com a gente, Josquinho Teirinho do Armando. Meu bebê. E tá tudo ao vivo, Netão. Me veio a falta de você. Ele, José, toda a galera aí hoje. Saudade de você. Lembrei que me acordava de... Pabreço, meu DJ Fusca. Um abraço pra você, meu brother. Te amo, meu bebê. Dale DJ Mauro. De pijama, maquiada, desbocada ou educada. Essa que é a música da região, né? De vestido pra sair ou de chinela havaiana. De TPM ou sossegado, viajando aqui em casa. Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada. Eu te quero de qualquer jeito, com raiva ou medo, de fogo ou desejo, com suas virtudes e os seus defeitos. Põe tudo na mala, não esquece de nada. Meu amigo Julico, ele, você é um tatu da minha vida. Velho, cima do Gemal, o tempo do Lady Saúde, lembra? Quero mais nada. Aí na região. Mais nada. Era bom demais. Ninguém. Tamo junto sempre, parceiro. Porque aqui, DJ Mauro. Mas você tem vezes sem meu coração. Meu amigo Neguinho. O Neguinho, só sucesso. Obrigado a você, Neguinho. Valeu pelo carinho. Bora, Neguinho. Vem pra minha vida. Amigo Sorinho, o lado da família Unida está aqui hoje. Um abraço, obrigado, meu irmão, pelo carinho, sem dúvida nenhuma. E o Bruninho Paulinho, sem comentários. Mas outras você tem vezes sem. Meu coração tá pronto. Aí, essa aqui do comecinho, então. Essa minha produção da Gadeu Saldo, a galera gosta, olha aí. De pijama, maquiada, desbocada ou educada. De vestido pra sair ou de chinela havaiana. De TPM ou sossegado. O nosso amigo Gato, ele com a Maria da sua primeira dama. O nosso amigo Luciano lá de Tobiaçu. Com a Gadeu Saldo e a LB. O Bruno, Danilo, Adonias. Eu o Sapari também, o Jussu Safadão, toda a galera aí da produção, obrigado mesmo com todo o carinho. O Sonsão, tô de parabéns. Tamo junto, parceiro. Põe tudo na mala, não esquece de nada. Vem pra minha vida, vem, que eu não quero mais nada. Mais nada e nem ninguém. comentários, bora, Marinho. Você tem vezes sim. Manda você sem comentários. Meu do Paulinho. Coração tá pronto. Alô, Brilhido! Esperando por você. Todo mundo! Vem pra minha vida, vem. Que eu não quero mais nada. Mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras? Você tem vezes sem. Minha nossa amiga Delma, da Casa do Frango do M. Lá do Itabocá, obrigado você. Um abraço aí com todo carinho. DJ Mauro. Coisa boa. Sempre. Entra sem bater. De novo. Manda 007. Vou já tocar toda essa. Eu te quero. Vamos, Sabana. De qualquer jeito. Olha que tá todo vivo. Raiva, o medo, de fogo, o desejo, em suas virtudes. E os seus defeitos. Põe tudo na mala. Não. O nosso amigo Zoeli. E a galera do Acorrente também estão aqui com vocês. Tá conhecendo e curtindo. ALB. HD Sound. Quero mais nada. Um abraço, obrigado pela galera da Acorrente. Ouço, claro. Obrigado mesmo, viu, meu irmão? Olha uma segurança do Pedro Chico também está por ali. Você tem vezes sim. Meu coração tá pronto. Alô, Galo. Esperando por você. DJ Mauro. Aí, DJ Mauro. Bora pra cima, garoto. Mete o dedo. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perder. O nosso amigo DJ Sassu Maral, ele cita o velho. Lua, o amigo do Nilson, bem está morando com a gente. Obrigado aí toda a galera. Olha o Nildola e Miguel. Essas flores. Valeu, Nildola. Obrigadão, garoto. Não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar, flores não vão. O nosso amigo Miguel lá de São Domingos do Gavinha, né, Miguel? Fazer ruins a me amar. Um abraço, obrigado, Igarô. É você. Sabem amar, flores não sabem chorar. Olá, Paulinho! Flores não vão perdoar. Cadê você, Paulinho? Seus erros a me amar. E eu, Madone, tamo junto. Paulinho sem comentários. Bruninho da DK Gesso. Todos os meus segredos. Cadê o Bruninho, Paulinho? Foram armas pra você. Eita, no meio que se bolar. Não existem mais em você, acreditei. Me entreguei por inteira. Te amei e a mais ninguém. Meu coração machucado, desacredito. Bora, Brunido. Em você, se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Viva DJ Fusca. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. DJ como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Vamos nessa, começando é. O terreiro da banda, que ela está seguindo, se voltando. O nosso terreiro está quase lotado de ponta a ponta. Vai dançando, vai dançando. Bora lá, Senegão, do Rubro. Só sucesso, Senegão. Sempre. Momentos que foram inesquecíveis. O homem da equipe Só Sucesso está aqui com a gente. Um abraço. DJ Mauro. Certos amores nos deixarão. Uma canção para sempre. Palavra. O nosso amigo Afonso também está para hoje, né, Afonso? No coração da gente. Ah. Alô, Neto Mercenário! Tá só tempo de pressão, Neto! Amigo Estás Moral. 11. Júnior e Neto. É sucesso. É o Pedro Lima. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe. Nossa, meu galo por ali com a gente. Obrigado a você, galo, pelo carinho. Vou correr contra o tempo. Já estamos na pressão, viu, meu irmão? Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. Nessa, meu DJ Mauro. HD Sound ALB. Vivo eu de bar em bar fim de semana, bebendo outra vez. Essa que tu queria, né, meu irmão? Não te esquecer, não tem. Toma aí, não. Toma. Nossos beijos ao luar. Meu amor não acredita que eu amo. Você mexe comigo. O vagabundo vagando perdido. Meu amigo Pinel, o lado super edito está por ali, só maravilhoso. Obrigado você, Pinel, pelo carinho. Valeu, garoto! Aqui. O daqui a pouquinho é tua, viu, Pinel? Sabe, tamo junto! Tentando te encontrar e me dizendo, acreditando que eu não quero mais. Eu não vou voltar atrás. O coração bate forte e eu quero ligar pra dizer que te amo. Você não acredita só porque bebi demais. Me deixa fora dos planos. Deus beijos. Meu amigo DJ Everton. Saudade lá do Lady Saul, sábado ali com a gente, só na banda, conseguindo pela retaguarda, né, Everton? Um abraço aí, parceiro. O meu nosso patrão particular. Obrigado, Everton. Meu amor, eu não bebo cerveja, só uísque com Red Bull. Será o Everton? Um abraço, velho simples, né, DJ? Chorei largado pelas ruas, um vagabundo sem conduta, bebendo só pra te esquecer. Galera, ouça, tá apaixonado do comecinho, então bora. Alô, meu patrão, meu dó! Pra você, meu brother! Segurança, Solomon! Fim de semana, bebendo outra vez. E aí, Netão? Não te esquecer, não tem que me lembrar. Nossos beijos ao luar. Meu amor não acredita que eu amo. Você mexe comigo. O vagabundo vagando perdido. Louco de amor, querendo te esquecer. Toda semana. Meu amigo no dólar, um abraço pra você, você sabe disso. E me diz. Torço pelo seu sucesso, sempre, sempre. Galera, pra mim é um prazer imenso receber você. Eu não hoje aqui na Gade Saúde e no Sonzão do LB. Obrigado mesmo pelo carinho. Sucesso pra você, sempre mais e mais. Pra dizer que. Obrigado, meu brother. Sempre. Você não acredita só porque bebi demais. Me deixa fora dos planos. Deus beijos teus. Meu DJ Everton lá do Lenny Sound. Um abraço, obrigado, Everton. O que mais quero? O Everton, saudade. Eu não vivo um segundo mais. Fica tão longe de você. Sem você, amor, amor. Chorei largado pelas ruas. Um vagabundo sem conduta. Bebendo só pra te esquecer. Amor, amor, duvido que é o amor mais forte. É o amor do sul ao norte, embriagando de prazer. Yeah. O nosso amigo Afonso, por aí com a gente. Obrigado você, Afonso, pelo carinho. Amigo Maria da sua patroa, obrigado mesmo. Afonso! Você e o Armando pra você do comecinho. Essa aqui, ó. Vivo eu de bar em bar fim de semana. meu DJ. Indo outra vez, pra não te ver, não te esquecer, não ter que me lembrar. Nossos beijos ao luar. Meu amor, não acredita que eu amo. Você mexe comigo, o vagabundo vagando perdido. Louco de amor, querendo te esquecer. Meu parceiro DJ Everton, ele que morreu do Xixita. E a galera Sora Boreosa, obrigado a vocês com todo carinho. Vamos nessa, meu brother. Eu não vou voltar atrás. O coração bate forte, eu quero ligar Fusca. Pra dizer que te amo. Você não acredita, porque bebi demais. Me deixa fora dos planos. Teus beijos, teu amor. Mas quero ter você. Eu não vivo um segundo mais. Fica tão longe de você. Sem você. Vamos junto, Armando. Por amor, chorei largando. Daqui a pouquinho daquela sequência legal do passadão pra galera. O vagabundo. E logo na sequência vem a nossa pressão. O nosso som. Hoje aqui na Gado Saúde e o somzão da LB. Até aquele passado gostoso pra galera. Duvido que eu amo. A onda do Zengo apertou saudade, né, Weber? Meu amor do sul ao norte. Será que alguém chora nessa aqui, Danilo? Eita, minha irmã! Essa aqui foi lá no fundão agora. Olha o dólar. O gato é. O desfazer das lembranças que o tempo me deu. Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz. Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando. E o que tiver no guarda-roupa. Meu amigo Biriga, está morando em Cosença, na briga. Bora, Brilito. Separei umas peças pro brejo. Alô, sem comentário! Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó e não arrependimento da minha parte. Sei que não vou mais sentir saudade. Assim, Afonso, assim, Afonso. Sentimento invade. E eu? Eu desapeguei. E eu? Eu mandei você ir. Te dei carona até a rodoviária e vi você partir. Pode ir. O nosso amigo Mugurinha lá do Itabocal. Eu mandei você. Vizinho do DJ Fusca lá do Birigirã. Lá é coisa boa. Eu vou viajar e vi você partir. Pode ir. Pode ir. Minha patroa Delma. Aqui você não pede, você manda, sem dúvida nenhuma. No comecinho. Quero ver só vai se dançar, viu, Delma? Quero ver dançando, viu, Delma? Bora, bora! Desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz. Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz. Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando. E o que tiver... O nosso amigo Luciano também está por ali! Na nossa HD Sound ALB. Separei umas peças pro brechó. Só quero que o destino sobre mim. Meu amigo Adelson. Willy Maria da Suzy, lá do Cuiabá, sabor ali. Alô, Adelson! Arrependido. Esqueci de você, não, viu, papai? Um abraço do seu brother, DJ Mauro. Sente saudade. Ele, o David de toda a galera. Um novo sentimento. Um abraço, obrigado, garoto. Eu te Eu mando. Alô, Biriga. Vamos junto, bora. Carona até a rodoviária e vi você partir. Pode ir. Fala assim, Biriga. Eu desapeguei. Eu mandei você ir. Te dei carona até a rodoviária e vi você partir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Equipe só sucesso, obrigado a você, Negão. Já já tem o nosso som. Se tiver no guarda-roupa, estou doando. Separei umas peças pro brechó. E você? Só quero que o destino sobre mim. Bora, Delba. Tenha mais dó. Essa mulher vai loucura hoje. E não arrependimento da minha parte. Sei que não vou mais. Se comporta, saudade. Vamos lá, Júnior, que possível, Tatu. Os irmãos inseparáveis. Eu desapeguei. Viu? Eu mandei você ir. Ei, tu não vem mais, hein? Até a rodoviária e você partir. A nossa amiga Delba e a Marlete. Eu desapeguei. Essa dupla aí de contar, viu, safadão? Mandei você ir. Te dei carona até a rodoviária. A nossa amada da festa te falou que a gente ia tocar de tudo. O nosso belo de forró, o arrocha, aquele passadão gostoso. E claro, vamos tocar isso aqui pra galera só na banda agora. Ela tá cobrando, a gente tá cantando, carinho. Quero ver agora. Lança ela e dança só na banda. Bora, bora, briga. Há momentos do tempo em que paro e penso. Hoje vamos tocar até a velha debaixo da cama. Que não há mais tempo. Vou me dar simplicidade sempre, isso é tudo, sem dúvida. E parabéns aí, viu, Marinho? HD Sound, ALB. Apenas mais um sentimento. Amiga. Todo jogo a vida para resolver. E agora? Aproveitar os momentos. O Venegão. Que há tempos incertos. E nós temos também o nosso churrasco da Red. Apenas R$2, é isso? É, Regi. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Ou se vai tudo acontecer. Me assusta, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Eu não quero saber nesse instante. E aí, Biriga? Meu amigo Negão, daqui meu só sucesso. Obrigado a você, Negão. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Usando covardia já, né, moleque? Se você trouxer. Aí vou te contar. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu. Meu amigo Negão! Essa é a tua área, Negão! Minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Sem esta mulher eu não consigo viver. Meu amigo DJ Weber, tudo Lane Saldi. E esse é todo, moleque. O DJ Weber, tô saudade. Um abraço, obrigado, meu DJ, sem dúvida nenhuma. DJ Mauro. HD Sound. ALB. Eita, que a mulher vai que vai, meu irmão. Infelizmente alguém sabe. Vamos nós, Delba. Vai me dizer. Vai da casa de frango do M. E os passarinhos. Isso, DJ Mar. Distante. Sabe muito bem aonde anda você. Um abraço, obrigado, Mildona, pelo carinho, sem dúvida nenhuma. Pra perto de mim. Valeu, estádio do Maral, hein, Mildona? você jamais sai do meu coração. Vamos dar saídão. Só saudade gostosa, agora te ligo. Há quanto tempo? Alô, Tatu. Você já não está mais dividindo as coisas comigo. Coisa de louco me acostumar assim. Pois esse amor brincou comigo. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Alô, Brilhido! Coisa de louco, cadê o Paulinho? Como você fez a minha cabeça? A covarde! Andando na rua, meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Minha moral, coisa só das famosas. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Meu amigo Afonso, ele que Maria da sua patroa aí com a gente, obrigado mesmo pelo carinho. O lado bar da sofrência, obrigado você, Afonso. Valeu, meu irmão, um abraço com todo carinho. DJ Mauro, DJ Mauro. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama. Um abraço ao nosso game Passe Forte lá do Patrimônio. Aqui. Obrigado a vocês. É você. Vai, sabor. É. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Sassá, tem o nosso som. Nosso pra galera aqui no terreiro do Armando. Quando florescer, aí logo, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Meu amigo Adelson, sábado ali com a gente, a Liga Maria da Sousa, é a sua primeira dama. Alô, Adelson! Um abraço, Adelson, pra você, meu brother. E ela, a Sousa. Ela está em primeiro lugar pra mim. Ela não é, coisa boa. Obrigado você, patrão, sempre. Sempre. Meu bem, eu te amo. Como é que é, Adelson? Primeiro o meu amor, depois o resto, entendeu? De cuca legal. E eu apoio. E é certo e proposital. Aê, nosso safadão. Pra um bebê que come e engorda, né, papai? Mas o bebê incha também. Tudo. Aí fazer o quê? Só dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso é coisa do Danilo. Isso tudo é normal. Aí é pai dela. Só poderia ser ele. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E excepto imposita. Já tem muita abração, nosso som daqui a pouquinho. E por enquanto vai só aquecendo um pouquinho no som do passadão. A galera que gosta, a galera que gosta, a galera que quer adoçar um pouquinho. E já já tem nosso som. Tchau, tchau, amor. Eu vou embora. Tchau, tchau, amor. Vai, tá chegando. Chegou a hora de me despedir, de dizer adeus. E amigo Neguinho, tem que me só sucesso pra você do comecinho. Aí, Neguinho! O homem tem de saudade, viu? Aí, safadão! E amigo Neguinho, tem que me só sucesso. Era o DJ da época. Vamos nessa, Delma! Tchau, tchau, amor. Eu vou embora. Tchau, tchau, amor. Chegou a hora de me despedir, de dizer adeus, de beijar pela última vez. Meu amigo Zé Antônio, obrigado você, Zé Antônio. Ele e toda a galera. Por favor, não chore, se não quer me ver chorar também. Pois é muito triste. Vamos dar um bom forte abraço, nossa galera do Bonito. Vem já chegando junto. Um abraço, valeu galera, obrigado mesmo pela vinda. Vou seguir no terreiro do Armando. É do Boneta, só na área. Aqui. Sem ter você. Já já tem o nosso show. Manhã, tão distante. O que é que vou fazer? Como é que é? Tchau, amor. Até um dia quando eu aqui voltar. Dia 9 de setembro, tá sendo uma festa aí. A sede do Itabocaense com Nelsinho Rodrigues. Aí vai ser Pai Dego demais. Patrocina Delma. Aí suma nossa amiga Delma. Aí da casa de frango do IEM. Um abraço, sucesso pra você, viu, Delma? Vamos lá, vai ser assim. Por favor, não chore, se não quer me ver chorar também. E amanhã, tão distante, o que é que vou fazer? Como é que é, Tatu? Tchau, amor, até um dia, quando eu aqui voltar. Só tem muita pressão. Tchau, amor. Isso é só pedidos. O meu amor, não vá outro entregar. Vamos, nós tocamos de tudo pra galera. Tchau, amor, até um dia. Oh, saudade! Esse amor que mexe com meu coração parece não tem jeito, não. Você vive dia e noite nos meus sonhos. Minha ideia, mas já nós vai ser mais ou menos assim. Fico em casa, me olá, aceita uma canha assim. O Nelsinho Rodrigues. Sucesso pra você, viu, Dema? Alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Meu amigo Nelson, ele assusta por ali, sua aramanha. E diz que gosta só de mim. Com a Maria Saldelce, me abandone, papai. Vai com outro na matinê. O Juninho que tá aí, ô Zé Adelson. O nosso amigo Juninho. É. Vai dar brilhando você, Juninho. Vamos lá! Mas você parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Alô, Pinel. Fico em casa me doendo. Isso não vale chorar, viu, pai? Lembrando. Eu lembro daquela mulher, aquela que me abandonou. Vou te contar, hein, preto? Eu chorar, Pneu. Bora! No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Já deu nosso som, a nossa pressão daqui a pouquinho. E outra vez. Outra vez volto a pedir. Pra quê? Pra você ficar comigo. Eu lhe dei meu coração, mas você sempre dizendo não. Não consigo acreditar que perdi o seu carinho. Em cada rosto, em cada olhar, você cruza sempre meu caminho. Ninguém lhe amou mais do que eu. A vida é nada sem você. Por isso, você manda um forte abraço ao nosso grande amigo Danilo e a galera da produção da HD Saldi e do Alibê. Realmente, Sandy, parabéns, um samba maravilhoso. Realmente, um abraço com todo carinho. Valeu, Afonso, obrigado, garoto. Produções e mixagens DJ Júnior Moreno. Ah, mais um do Safadão pro certo, você não é mesmo? Aí tem que respeitar, sem dúvida nenhuma. Vem mais uma do cara. Safadão Projetos, o melhor em projetos de som em Irituia. Eu assino embaixo sem dúvida nenhuma. Ele sabe disso. Deixa eu puxar assim agora, bora. Já já tem nosso som. Daqui a pouquinho. Passando por Curinha no Itabocal. Em companhia do DJ Fusca. Obrigado, Fusquinha. DJ Fusca de Irituia. Ele tá na área. Esse me abandona. Olha o nosso destino. Há algum tempo estamos juntos. Mas volto lá aqui na sombra. E essas músicas aí que dá vontade de beber, né, meu? Fico na vontade. Vou te contar. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Ao DJ Fusca com a mãe do, né, Fusca? Vamos amar. E agora? Frígida. Você? Você diz que a frígida é você. Mas não me deixa fulminar. Que eu corto em minha cama. Você me engana, frígida. Este teu papo já não dá. Como nessa, Delma, já nós vem cima, subindo sozinho. Ah, aí no Itabocanho, será, Delma? Melodrama, vamos pra cama. Já já tem pressão, galera. Meu amigo Delcio, por ali com a gente. O lado do Lady Sol, obrigado você, meu irmão. Olha o Zoninho, o David, toda a galera. Obrigado com todo carinho. Amanhã a gente dá uma passada por lá, viu, Adelson? Lá no Cuiabá. Eu amo-te muito. Há algum tempo estamos juntos. Mas voltando àquele assunto. Será que hoje dá? sempre fico na vontade. Assim vai ser daquele jeito, né, Neuma? Me impõe a castidade. Patrão, patrão, meu irmão! Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Bora, bota lá. Frígida, você me diz que é frígida, mas não me deixa pulinar. Teu corpo em minha cama, você me engana. Frígida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar. Yuga! Com este melodrama, vamos pra cama. Frígida. Me chamar por onde for, vai gritar por meu amor e sentir, solidão. Solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta. Minha sua na saudade. Pra matar o seu cansaço. Aí depois. Depois de tanto me amar. Aí você. Vai. Vai. Você vai. Ver de frente a saudade. E saber que na verdade. Sou teu homem. Meu amor. Prepara aí minha produção. Só sabe o nosso som na pressão. Meu amigo Nivaldo, ele, o Marinaldo, toda a galera aí com a gente, obrigado mesmo, com todo o carinho. Jacocino e Conecino, agradeçado e Alibê, obrigado mesmo. Raine de Mauro. Vamos lá. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois o segurança do Pedro Chico se arrepender. Você vai. Você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço, depois de tanto me amar. Vai, você vai, ver de frente a saudade, e saber que na verdade, sou teu homem, meu amor. Aqui no terreno da banda e vai começando pra você, chora, mana. Ela vai chegar de montão. Nossa, pra consigo a gente, ó. Quem tá solteiro, joga essa mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga essa mãozinha pra cima. Quem vai até de manhã, joga essa mãozinha pra cima. Quem vai chegar em casa muito sapado, dá um grito pra mim aí. Quem vai chegar em casa muito sapado, dá um grito. Tem alguém do Clube do Rio aí, tem? Gadolinho, joga essa mãozinha pra cima, joga Gadolinho, joga essa mãozinha pra cima. Joga pra cima, na paba tá bom, na paba tá bom, na paba tá bom. Gadolinho, dá uma vaia no Paissandu pra mim agora. Pode ser mais forte, pode ser mais alto. Galera do Leão, dá uma vaia no Papão. Tem alguém do Paissandu aí? Cadê o Paissandu? Joga essa mãozinha pra cima. Joga pra cima na palma da mão. Só, só, só. Dá uma vaia no rimo. Começamos. Vai. O Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou. Estamos na área! O Mauro chegou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho. Joga pra cima na palma da mão! Só, só, só, só, só! Agora nosso bonde tá chegando, sai da frente, eu tô passando, ó, não fique em choque não. O Super Pop Live treme tudo e te deixa quase surdo, escuta a potência do... Escuta aí! A caixa que tremece, que balança, tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. E aqui? Aqui quem fala é o Coringa, junto com meu mano Dourado. Agora que fecha com o Super Pop, vai levantando as mãos. Estamos chegando! O Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou. Atenção, Armando na portaria, rapidinho com o Máximo Zé. O Mauro chegou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Eita, solteiro, joga essa mãozinha! Joga pra cima na palma da mão! Só, só, só! Olha a buzina das nossas carretas aí acionada. Soy el fuego que não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. As molecas já estão na pita, as molecas já estão na pita. Esse vale toma uva. Nossa, que delícia. Esse vale toma uva. Como é que é? Virou disputa. Joga pra cima, na palma da mão, na palma da mão, palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, saiu com DJ Mauro um dia, já ficou na fita. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, saiu com DJ Mauro um dia, já ficou na fita. DJ Mauro. DJ, isso não é legal. DJ, isso não é legal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Bota na pressão, e bota na pressão, vai botando na pressão, vai botando na pressão, vai botando na pressão. E aí? Tá gostando, sim. Tá gostando aí? Então eu vou ir pro papai. Eu vou ir pro papai. Eu vou ir pro papai. Eu vou ir pro papai. Eu vou ir pro papai. Eu vou ir pro papai. Eu vou ir pro papai. Vai rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E agora? DJ Mauro! Bora começar, buzinha! Eu dei amor e carinho, trabalhei pra dar profundo. Estamos na pressão, negão. Meu amigo negão, daqui me só sucesso. Obrigado você pelo carinho. Meu amigo Adelson, companhia da Sussi. Sua primeira dama está por ali. Obrigado você, Adelson. Aqui. Oi, sabor. Sempre. Só não tá melhor que eu. Minha está bem. Só não tá melhor que eu. Minha está bem. Só não tá melhor que eu. A mim qual a novidade que aconteceu. Minha está bem. Só não tá melhor que eu. Minha está bem. Só não tá melhor que eu. A mim qual a novidade que aconteceu. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Bora no 5, no 4, no 3, no 2, e agora? DJ Mauro! E você? Gente, eu tô com a amiga e foi lá pra casa. E a geladeira pega catuaba. Olha o nosso sol! Ficou animada. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Agora, já pode ficar pelada, não demora. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta. Bota na pressão, bota na pressão. E bota na pressão, vai botando, vai. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bora, Jolico, obrigado por você, o Tatu, o legado do Itabocal. Eita coisa, amor! Bota no 12, bota. Eita que o som tá completo, osso mesmo. Tô ostentando, tá pra ideia, tá pra ideia. Não ligo pro que os outros tão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coco e o dourado na voz. Pega o chantão, de pressão, curto no comando, sem depressão. O whisky pro ilê, botei siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Como é que é? Aí DJ, pode aumentar. Será que pode? Aí DJ, pode aumentar. E o Danilo mandou avisar. Pode, Danilo. DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Bota na pressão, Indão. Só vai a DJ Mauro. HD Sound ALB. ALB. Tamo na área. Tá todo mundo reunido, então me diz qual é a parada. Ela tá chapada, ela tá chapada. Essa é da nossa CDI do Itabocal. É, ela tá chapada. A Thelma tá chapada. Vem comigo, vai começar a curtição com o Mega Tribal e o Rubrão Cavalo Saúde. Som, Mega Light Flex, o negócio ficou bom. Essa é a equipe, os pintados da GDI, é que manda no pedaço. Vamos lá, se liga. Vai te dar uma lapada. Vai. Vai te dar uma lapada. Essa é a equipe, os pintados da GDI, é que manda no pedaço. Vai te dar uma lapada. Vai, vou te dar uma lapada. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e vai no gagueado. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. Meu parceiro, meu dólar, mano, com a gente. Obrigado por você, com todo o carinho. Eu me acompanhando o segurança lá do Pedro e cinco dos teclados. Pra toda a galera! Of my single bed, we'll share the same room, yeah. We'll chop the bottle bread. Bora! O Hank tá tocando. Alô, Mel! Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Bora, Delma, bora, Delma! Is this love, is this love, is this love, is this love? Bota na pressão aí! Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? O nosso amigo Mucurinha do Itabocão também segue com a gente, parceiro do DJ Fusca. DJ. Um abraço pra você, obrigado, garoto! Tecnofunk! Bora na pressão e bora na pressão! Bora endoidar! Bora começar! Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Vai acontecer hoje tudo aqui no terreirão. Vai dar PT. Na festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT. Na festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Aí como é que ela chegou? Ela chegou na festa, no clima ostentação. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona. Que coça pro DJ Mauro, que coça pro DJ Mauro, que coça pro DJ Mauro, é coça pro DJ Mauro. Ela tá tomando uísque, tira selfie com as amigas. Dá um close nas bandidas. Que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime. Que hoje ela tá pro crime, que hoje ela tá pro crime, bora! Diego Evolu! Bota na pressão! Vamos nessa canção, né? Júnior! Alô, Alibê! Opressão gostosa dos automotivos, ou sem busca. Como acelo, suyo, tem que tirar o chapéu, bebê. A zona de trouxa, que tu é outra coxa. É tu é pra tua lapela, que se põe rabiosa. É tão feliz. E que o safadão falou que ia surpreender hoje, bebê. Cai na casa quando ela rompe a... Parabéns, viu, meu brother? Dale duro, terremoto, dale duro, terremoto. Quem tá solteiro, joga essa mãozinha em cima, joga pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá o grito. Quem vai chegar muito sapado, joga essa mãozinha. Joga pra cima. DJ Mauro. você brigar, satisfação mais uma vez. Eu saber você aqui com o seu parceiro que você sempre, sempre dá moral. DJ Mauro. LB. Agora. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso... Tu tá apaixonado, Fuxinha? Nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus... Chama DJ Fusca. DJ Fusca de Irituia. Meu parceiro, particular, simulai. Eu se me abandono jamais. Coração explode pela boca. Olha, parceiro, bem vindo. Voz fica rouca. De tanto gritar te amo. Diga. De tanto gritar te amo. Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo, e nos faz feliz. E aí, todos agora? Mas o mundo nos chama loucos. Meu parceiro Brilhito aqui com a gente, obrigado você pelo carinho. E essa pra você do comecinho, vamos lá, patrão! Amor não inventou palavras pra expressar esse mundo. Nossa, ele é doido. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem. No céu, no céu. E agora? Coração explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. Bora, safadão! E tanto gritar te amo. Te me abandona, covarde! Te amo. Nosso amor é lindo. Nosso amor é lindo. E nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos. Porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor. Oi! Vamos nessa pressão começando. Nosso grupo terreno do Armando. Vamos nessa, Armando. Obrigado pelo convite. Viva o patrão, você, Maria. E a sua patroa Roça. Obrigado, Dona Roça. Obrigado mesmo. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. E agora? Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu. E aí, Delma? Os olhos se encheram. Olha só aí, Delma. E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu. Vai, DJ Fusca! E do comecinho, meu brother! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Chamando a força, abraço, meu DJ, o Everton. Lá do Lady Saldi. Estamos ali. O Everton, saudade, obrigado você, DJ. Sempre é um prazer imenso receber você aqui com a gente. Vai lá, DJ. Tamo junto. Olá, Lili Sali, obrigado, meu amigo. Até o sul. Ele, Gabriel, da sua patroa. Alô, Suzy. Pode. Sofrer, Posso hoje, a galera do Paissandu, a galera do Rimo hoje, hein, meu DJ? Você é rimista. Negativo, meu DJ! A gente vai passando assim, legal! Hoje aqui no terreirão do Armando, sucesso total! A galera Saúde LB, DJ Mauro Ju, Savadão, bem em peso e massa! Eu quero ver agora! Daquele jeito, meu DJ! Será que tem alguém do Rimo aí, tem? Só quem do Rimo, levanta a mãozinha pra cima aí que eu quero ver! Só quem é do Rimo, só quem é do Leão, levanta a mãozinha pra cima assim. Bora, bora, bora, bora, bora, meu leão. Bora, bora, bora, bora, bora, meu leão. Bora, bora, bora. A gente canta assim, ó. Sai, sai da frente. Sai com a remoçada, chapa quente. Eita, DJ. Chama a tua torcida aí, meu DJ. Olha só, a torcida predominando na festa hoje. Vou te falar qual é. Tem alguém do Paissandu aí? Tá bom pra ti ou quer mais? Galera do Paissandu, joga essa mãozinha pra cima pra mim. Joga pra cima, na palma tá bom, na palma tá bom, na palma tá bom. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Galera do Paissandu, da Bavaia do Rimo. Bora ver, bora ver. Parece que nessa eu ganhei. É sucesso, meu DJ. Vai pra cima assim, tocando. A parceira Delma também. Casa do Frango DM, já comigo por ali o Titida. Eu tô na comitiva, Zé Antônio, olha o Gleis. E aí, DJ Mauro? Está comigo por aí, o meu tiozão, o paizão está comigo, já de saída, bora sim, vem! Bora DJ Mauro, bora, bora DJ Mauro, bora, bora DJ Mauro, bota pra cima, bota no 12! Bora meu DJ, bora meu DJ! Ó, agora há pouco ganhei com o Paissandu, quer ver quem tá forte hoje, é Corinthians ou é Flamengo? Vou ficar com o Flamengo, viu DJ? Ó, tem alguém do Mengão aí? Quem é do Flamengo, joga essa mãozinha pra cima. Bate na palma, tá bom. Na palma, tá bom. Ó, melhor assim, ó. Quem tem raiva do Corinthians, joga essa mãozinha pra cima pra mim. Agora, gostei. Quem tem raiva do Corinthians, joga pra cima. E joga pra cima. E bate na palma, tá bom. Na palma, tá bom. Na palma, tá bom. Dá uma vaia no Corinthians pra mim aí. Bora ver, vai contigo. Tu é covarde, né, meu dia? Tu sabe que no Brasileirão 19 times contra o Corinthians, né, não, Gleice? Mas não tem dessa, não. Primeiro turno foi só o timão. E a gente tem fé em Deus de chegar lá. Porque nem não somos fracos, não, meu dia. Quem então, cadê a galera do Corinthians? Dá um gritinho pra mim que eu quero ver. Bora meu timão, só quem é líder do Brasileirão aí dá um gritinho. Só quem vai ser campeão do Brasileirão dá um gritinho aí. Tá bom pra ti ou tu quer mais? Timão contra 19 time, porra, caralho. Tá melhor legal a festa. Quem vai chegar em casa muito safado, joga essa mãozinha pra cima pra mim. Joga pra cima, na palma tá bom, na palma tá bom. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. E aí, DJ? É sucesso total, né? E eu quero ver. Será que tem alguma mulher virgem na festa, tem? Cadê o gritinho das mulheres virgem? Tá bom pra ti, DJ? Ei! Eu acho que eu vi umas duas por ali. Fusca, né, Fusca? Bela. Bora! Só dá pra saber se acontecer. Não sai porque eu vim no lugar, ó, safadão. Ó! Oh. É, e na hora que eu te beijei, e o melhor? Foi melhor do que eu imaginei. Não soubesse. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. E o DJ Fusca tá cheio, hoje, é? Antes. Ô, moleque! Que eu te beijei. Eu sou o hino do homem. Imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. O parceiro Nildola também. Eu tô na comitiva aí do Maneta já comigo pra ele. Valeu, Nildola. O parceiro Tizido do Itabocá. Amante. Eu sei, Jackson. Negão só sucesso. O parceiro Danilo, tô meu Bruno. Rapaziada da Galo Sal de LB. Olha o Toninho, está na área, meu DJ. Obrigado, meu Deus, por mais um trabalho realizado.